nosso amor é tão lindo e verdadeiro. Minha lourinha, eu não consigo te esquecer. Longe de você, o nosso amor é tão lindo.